Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente tá punk pra caralho aqui porque é bem no dia do jogo do Brasil e a gente tá aqui fazendo a entrevista e recebendo aqui o camarada Hugo da banda 90 em Chamas pra falar um pouco sobre a banda. Valeu aí, Hugo, por ter colado hoje aqui com a gente. Opa, boa tarde, eu que agradeço e pela oportunidade num programa muito louco aí que dá oportunidade pra bandas e outros segmentos aí. E aí, começando com aquela pergunta de sempre, né, que não tem como não fazer pra banda, quando e como nasceu a banda? A banda nasceu em 2012, né, eu tinha participado de outras bandas, uma entre 93 e 97, que foi o Rebeldia, e no Contra-Ataque, de 99 a 2001, e 2012 deu aquela vontade pós-adolescência dos 40, né, de querer montar voltar a ter banda. E eu conversando com o Walter do Subsistência, ele me deu uma incentivada, né? E comecei a procurar a galera e foi em 2012 que a gente começou aí a trilhar. E estamos aí há 6 anos aí na... Já é um tempinho. Já é um tempinho, já tô começando a ficar bom. E por que 90 em Chamas? É homenagem à década de 90, né? A década que eu comecei a me envolver com o movimento punk, com o underground, né? No final de 92. E como eu vivenciei muita coisa legal, muita prática bacana, foi uma homenagem à década de 90, que acho que para alguns foi uma década ruim pro punk, depende do ponto de vista. Para mim foi uma década excelente, até porque a gente produziu muita coisa, não só conteúdo de banda, zines, muito engajamento com movimentos sociais, sabe, organizamos um evento muito legal na USP, USP Core, teve muita coisa bacana, assim, que algumas experiências que a gente teve aí, de que foram bacanas, e acho que valia a homenagem. Os clássicos SP Punk é dos anos 90, né? Também. Não dão muito valor, às vezes, né? Mas é muito foda também. E aí a banda, vocês têm um problema que toda banda underground tem. Vocês já tiveram várias mudanças de formação. Sim, sim. Como que tá a formação hoje? Como ela começou? Na época começou... Os primeiros ensaios foi até numa praça lá no Jardim Helena. Começou o Marcos, né? E o Henrique, hoje tá tocando no Ataque Jugular, batera. E daí depois eu comecei, daí ele não pôde ficar porque ele morava longe, para ensaiar era ruim. Aí começou a primeira formação, foi eu, o Marcos, o Túlio, que é do Herdeiros da Revolta, e o Tarota, que era batera. Foi a primeira formação, foi os primeiros shows. A gente era muito, a gente bem cru mesmo, muito ruim tocando, depois a gente foi se acertando aí. E aí como tá a formação hoje? Hoje a formação tá eu no vocal, o Júlio na guitarra e vocal, o Bruno baixo vocal e o Caco na batera. Aqui em São Paulo a gente tem... A gente tá um ano e meio com essa formação. Sim, sim. Ah, já tem um tempinho já. Aqui em São Paulo a gente é bem grande a cidade, então cada lugar tem meio que uma particularidade, né? O punk, a cena. Vocês são da Zona Leste, né? Três moram na Zona Leste porque a banda começou lá. Sim. E um hoje mora no centro, né? Mas a banda... Toda a sua trajetória foi na Zona Leste, né? E como que tá a cena na Zona Leste? Tem muita diferença? Hoje em dia já não tem essa diferença muito de Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, tudo mais interligado? Assim, existe uma interligação, mas assim, a Zona Leste sempre teve uma história muito, muito louca, assim, no punk, né? Às vezes não reconhecida, mas assim, teve uma trajetória muito foda, assim, né? Por exemplo, tem uma banda lá, o Subsistência, que tem 30 anos aí, nunca parou de tocar, que é da Zona Leste, né? Hoje você tem bandas ótimas lá, sempre teve uma articulação muito forte, política também. Então, assim, eu valorizo muito, assim, o pessoal da Zona Leste tá conseguindo ter, sabe, se expandir mais. Mas sempre teve uma história legal, às vezes não, que eu falei, não reconhecida por aí. Mas sempre, eu acho que também tem uma importância muito grande. Nas antigas e hoje em dia, como tá? Hoje tá muito ativo, assim. Tem muita banda legal, tem muita gente articulando coisas. Por exemplo, tem bandas que nem o Atos de Vingança, recentemente foi fazer tour no Chile. O próprio Subsistência. Você tem o Glock. Você tem o Inexistentes. Você tem ótimas bandas lá na Zona Leste, né? Sim. Isso. O Herdeiros da Revolta. a Taikadia. Você tem bastante banda lá, dá pra se divertir bastante lá. Sim. É, você tem articulado você e uma galera bastante show lá no Tatuapé, na Jai Club. É, é comecei a fazer lá? Esse projeto, fazem fez desde abril, né? A gente aproveitou o espaço de domingo lá, né? O Bernardo e a Amanda toparam a ideia. E a gente tá indo pra terceira edição hoje, vai ter uma delas, né? E aos poucos está crescendo, né? E a ideia é divulgar as bandas da região, da Zona Leste, junto com outras regiões, e também fortalecer bandas de Minas também, sabe? Fazer um lance bem, bem bacana, assim. Sim, tá firmeza lá. E, bom, tem o Jai Club lá no Tatuapé, tem outros picos, porque eu lembro que antigamente tinha bastante o Magic Bus lá na Itinguçu, tinha na zona o Formigueiro em São Mateus. Sim, sim, sim. Então, esses espaços tá não estão rolando mais. Existem alguns shows em pista de skate, tem esse na Jail, tem um pessoal da Padoca que tá fazendo um som ali perto do Jardim Brasília, Jardim Marília ali, que eles agitam alguma coisa, né? Mas assim, a gente precisa articular mais espaços na Zona Leste, acho que tá, o pessoal precisa movimentar mais. Tem acho que um estúdio em São Miguel, esqueci o nome no momento, que também abre espaço lá, mas acho que ainda precisa de mais. Hoje os sons estão concentrados mais no centro e Zona Sul. A gente precisa voltar os sons também para as periferias, até para atingir o público de lá também, né? Que você começa a fugir, você não atinge esse público da região também, né? Não só na Zona Leste, eu digo nos fundos de todos os bairros também, né? Zona Norte, Fundão da Sul, Zona Oeste, a Grande São Paulo também, acho que precisa articular mais isso daí. É, uma particularidade da Zona Leste que eu percebo, assim, é que os lugares que tem uns sons meio que, sei lá, em pista de skate, em quadra, na rua, com vários tipos de som, assim, não só punk. Eu acho maravilhoso. É samba, já vi show com samba, punk, dub, tudo ao mesmo tempo, mó galera diferente, sendo feito na praça, centro comunitário. É, recentemente teve um show lá numa ocupação, o pessoal ocupou a subprefeitura lá no... Acho que era no Itaim, Ermelino Matarazzo. Então tem uma particularidade na Zona Leste, acontece mais isso. Não sei se é uma impressão minha. É uma característica que tem lá? Eu acho que sim, até pelo contato que você vai tendo no bairro também, né? Por isso que eu falei, esse é o lance legal de você, de você organizar a sua no bairro, que você tem contato com todo mundo, né? Sim. Né? Desde do tiozinho do boteco o mano da biqueira, o cara. Só quer dizer, você tem contato com todo mundo no bairro, né? Então você acaba também tendo contato com a galera do dub, do reggae, do hip hop, do samba, do funk, de todo mundo. Então você vai articulando como dá. E é legal você também atingir outros públicos também, e outros públicos dentro do rock também, né? Que tem a galera que curte pauleira, outros curte bote e tal. Então você vai atingindo outros públicos também. E o pessoal carente de evento nas regiões, né? Isso é muito claro, assim. Você vê nas periferias, a parte cultural ainda é muito mal trabalhada, precisa de muito mais coisa. E assim, eu acho que é uma característica do punk, é levar não só a sua cultura, né? Mas promover outras formas de expressões nas regiões também, principalmente na periferia, que é carente de muita coisa. É, agora vamos então ouvir uma música, duas músicas, na verdade, do 90 em Chamas, que é o 7 de setembro e Quero Ser Criança, e a gente volta aí pra continuar a conversa. Valeu. Meu amigo. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. E hoje a gente tá aqui com 90 em Chamas. A gente acabou de ouvir duas músicas deles, que é o 7 de setembro e Eu Quero Ser Criança. E aí, continuando a ideia aí, Hugo, você é um dos caras mais otimistas que eu conheço do rock de São Paulo. Você sempre tá jogando pra cima, falando que tá acontecendo coisa, e isso não é tão comum, que hoje em dia todo mundo reclama muito, né? E aí, você sendo, já que você deu bastante rolê nos anos 90, o nome da banda é 90 em Chamas, você vê muitas diferenças marcantes dos anos 90 pra cá, assim, do que tá acontecendo agora, ou é meio que uma continuidade? Tem as duas coisas. Primeiro, assim, houve um efeito que acho que mudou não só a cena punk, mas mudou o mundo, que foi a questão internet, né? A velocidade de informação que chega, que vem e que vai é muito grande. Por exemplo, você pegava som, você ia organizar algum evento nos anos 90, você fazia um cartaz, colava na galeria, né, pra alguém ver, ou você mandava via caixa postal pra galera, né? Então, às vezes, por exemplo, você ia organizar um som no final de junho, seria que tá mandando no final de maio via correio pra chegar isso daí, pra galera poder curtir, né? Ou, como eu falei, você colava na galeria, era diferente, né? Hoje não, você joga na internet, você pode organizar um som em uma semana que vem. Fanzine também era uma coisa que o pessoal fazia muito mais, né? Hoje você tá vendo uma galera querendo voltar, e legal assim que zine impresso também, né? Não só zine digital. E tinha muito fanzine. A diferença, assim, em questão de rua, que assim, era um pouco mais pesado, né? Assim, você tinha mais gangues, assim, você tinha alguns outros grupos, assim, por exemplo, os próprios caras que tinham muito mais força, então o negócio era mais embaçado. Então hoje é mais tranquilo, e hoje a galera se mistura mais, né? Tanto das regiões, dos estilos. Por exemplo, a galera não te curte, não tem treta, mas assim, eu não vou no teu som, mas não enche teu saco, né? Sim. Antigamente não, ia fazer a questão de encher o saco, né? De ir lá. Então acho que nessa parte acho que evoluímos, né? Outra parte que me incomoda um pouco por exemplo, no começo dos anos 90, você não tinha a quantidade de som que tinha hoje. Era bem menos, assim, né? Às vezes você tinha um som no mês, o outro no outro. Então, hoje você tem, às vezes tem mega final de semana só na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, você tem 8 a 10 gigs no final de semana, cara. E às vezes a galera não vai, sabe? E às vezes você fala, questão de grana, às vezes é evento gratuito, sabe? Às vezes é evento no bairro que o cara mora, ou a mina, né? E não vai, assim, sabe? Então falta um pouco da galera também, sabe? Ir pra cima, sabe? Aproveitar essa fase fantástica que a gente tá vivendo de banda, assim. Eu acho que a parte de cena musical aqui em São Paulo, pelo menos por exemplo, tá sensacional, assim. A gente tava no auge de muita banda boa, muita gente gravando coisa legal. Por isso que eu tô fazendo a questão de divulgar. Porque, assim, é importante a gente prestigiar as bandas históricas, né? Que a gente fala aí, que tem uma história, que ajudaram. São importantes, mas tem muita coisa legal que o pessoal às vezes deixa de ver. Não sei se por preconceito, o que seja. Que estão fazendo coisas excelentes, gravando coisas ótimas, organizando coisas bacanas, participando de coisas bacanas, hein? E a galera não vai. E por que você acha que a galera não tem ido? Porque isso tem muita banda, né? Você olha aqui em São Paulo e mesmo no Brasil eu tem muita banda. Eu acho que é a própria questão do rock mesmo, né? É sempre, a gente não tá no auge do rock também, né? Se você for pegar, assim, qual banda toral de rock que de repente que vive só de internet hoje, que tá trazendo um grande público, que faz som autoral aqui no Brasil? É a questão de fase. Mesmo no mainstream, né? Mesmo no mainstream, assim. Então é uma questão de cultural também, né? Então, quando você, por exemplo, se você tivesse um boom do rock, a galera, um menino começa curtindo hard rock, daí ele vai buscando outras vertentes. Aí você vai espalhando, né? A gente não tem esse boom do rock, né? Sim. E aí falando... É uma delas. Sim. Outra coisa também é... A gente precisa estar renovando a cena. E pra renovar a cena, que eu falei, a gente precisa estar indo nos subúrbios. A gente precisa gravar material bom para o pessoal ouvir o som e trazer um público diferente, sabe? A gente precisa expandir de várias formas para renovar o público, né? Senão você vai ficando sempre nos mesmos. E aí eu acho que essa é uma grande meta que a cena punk, não só punk, underground, tem que fazer, é renovar um público. Isso você acha que tem renovado pouco, porque renovado isso é uma pouco. Das coisas, Pois a galera nova, assim, fala. Já, várias pessoas falam pra mim, vocês que são novos. Eu falei, puta, a gente tem 30, mais de 30 anos. Eu tô com não é novo, né? Daqui 2 meses eu faço 43, né? Os então, novos antes tinham 16. Você pega um moleque da periferia, assim, por exemplo, o rock hoje não atinge mais ele, né? O que vai atingir? O funk? Nem o samba tá atingindo esse moleque. entendeu? O rap também, que era uma das coisas que atingia esse menino, também não tá atingindo mais. Então, assim, você tem que trazer uma opção diferente pra ele ouvir teu som. E pra isso a gente tem que estar bem articulado, bem organizado, gravando material de qualidade, através de fanzine, através de eventos na periferia, tocando, o que você falou, em eventos assim, que você falou que tem outras culturas, pra você... E tá buscando pra uma galera diferente. Vai chegar essa galera diferente. Senão a gente vai tocar sempre pros mesmos, assim, né? Até esse pessoal morrer tudo e não vai ter ninguém. Sim. E você acha que tem diminuído um pouco também o interesse das pessoas em ouvir sons de resistência, que fala da realidade, das quebradas, mesmo? Um som mais de resistência mesmo, mais político. Eu acho que não tem no resistência. Eu só acho que a gente não tá conseguindo articular isso num movimento ou numa cena. Sim. Eu acho que você atinge pessoas, mas você não organiza uma cena ou um movimento em cima disso. Isso que tá faltando pra gente. A gente tem que ter essa. Sabe, os sons estão chegando. Alguma coisa tá chegando, porque a internet também ajudou muita coisa, né? Então as pessoas estão vindo, não digo só punk, hip hop, dub, right? Um monte de coisa. Só que a gente não tá organizando isso como uma cena ou como um movimento. Sim. Principalmente no punk, eu tô sentindo isso claramente. É, e também falando um pouco disso também, vocês lançaram o novo material agora, o Resistir, em março, né? Que vocês lançaram. Isso. E aí, como que foi a recepção, assim, pensando nessas coisas que a gente acabou de falar em relação às pessoas novas ouvindo ou as mesmas pessoas? Como que você tem sentido a recepção do disco? Como foi a divulgação também? Primeiro falando, né, assim, que a gente gravou o álbum ano passado na Audioground, lá em Avaré, na cidade de Avaré. Ficamos em retiro lá, guardado, 30 horas gravando esse álbum, longe de internet, longe de telefone, longe de tudo. Foi uma experiência muito legal. Quero agradecer aqui até o Humberto e o Fabiano, né, que foram nossos produtores. Os caras ótimos, assim, indico, porque a galera é extremamente profissional e competente, assim. E daí a gente gravou e a gente lançou esse ano. Foi, pra nós foi nosso primeiro álbum, né? Depois de 6 anos, nós gravamos o primeiro álbum. A recepção foi ótima, assim. E não só do punk, assim. Eu tive a oportunidade de mandar pra vários amigos de várias culturas, assim, de várias tendências. Foi, assim, o pessoal gostou muito. Primeiro que eles falam que estão conseguindo entender a letra, né? Tá muito bem gravado, é um som que tá chegando. Teve até amigo meu que curte samba, que me mandou, que ouviu o som, baixou no Spotify e me mandou a foto. Eu tô ouvindo, eu quero ser criança agora aqui, cara. E o cara curte samba, assim, ele curte mais samba partido alto e tal. Poxa, mas pra mim é muito gratificante, né? E pra mim e pra banda, né? Então, assim, a gente conseguiu atingir um público diferente, assim. E eu acho que o álbum tá sendo muito bem recebido pela galera, assim. E as artes, quem que fez? Arte, fotos, tipo de coisa? É, a arte, putz, eu esqueci o nome do rapaz agora. É um amigo até do meu amigo, do Bruno, do baixista. Ele que fez a arte, que ficou excelente, por sinal. Vou até ficar devendo aqui a informação, se tiver a gente manda. E ele que fez a arte, ficou bacana. E recentemente a gente lançou o nosso primeiro clipe, né? Que foi o Denis, da banda Terceiro Dia, que é uma banda da Zona Leste também. Banda parceiraça. Ele gravou, ele tem da 00 Filmes, né, produções. Ele gravou o nosso primeiro clipe, que tá disponível já no YouTube, né, da música Energia, assim. O pessoal tá curtindo bastante, assim, também. E a gente tá pra lançar mais 2 clipes esse ano ainda, surpresa. É, não, você acha que isso pode ajudar? Porque hoje em dia as pessoas, o que parece, né, também, a gente fala com muita certeza e como se fosse a verdade, mas as pessoas não têm ouvido um álbum inteiro, né? Pega uma música, um clipe com imagem. Você acha que o clipe é uma ferramenta hoje em dia? Ótimo, ótimo. Às vezes pelo clipe o cara gosta do seu som e depois vai buscar o álbum, vai buscar mais referências, né? Então, assim, que você falou, às vezes uma pessoa não conhece, ela, quero ver um som. Se eu curtir, identificar, vou buscar outros. Então é essencial. Agora, a gente vai ouvir aqui mais um som de vocês, o Energia, 2 sons, né? Tô falando um, mas é sempre é o Energia e o Resistir. Vamos ouvir, depois a gente entra aqui no intervalo e volta aí pra trocar essa ideia com o Hugo aqui do 90 em Chamas. Valeu. Quanto barulho, quanta emoção, é apenas juventude.

E o pessoal tá curtindo bastante, hein? E qual delas que você acha que teve mais retorno, assim, dessas? Eu não tenho acompanhado isso, né? É, YouTube, geralmente, o pessoal tem puxado bastante, né? Mas eu não tenho acompanhado como que tá a busca nas outras plataformas. Mas pelo que muito amigo meu me manda foto ouvindo, parece que tá legal, hein? Tá. Amiga e amigas também. Sim, porque normalmente o Spotify tem dois... Quando a gente fala de Spotify, Deezer, tem galera que, tipo, quando você tem uma banda, pô, coloca lá porque eu só tô ouvindo música por lá. E outra galera que fala, vocês só colocam no Spotify e não tem mais MP3 pra baixar, SoulSeek e tudo mais. Vocês já pensaram sobre isso, sobre essas plataformas de novas que apareceram aí? Tudo que tem aparecido novo, que dá pra gente tá jogando nosso material, seja de música, fotos, tudo, a gente tá indo buscar, né? Por exemplo, a gente colocou no Instagram, tá sendo muito visitada, né? E então, aos poucos, tem Facebook e algumas outras plataformas e alguns outros meios de rede que eu não lembro no momento, mas que tudo que tem de oportunidade a banda tem explorado e tem sido um resultado bacana. Vocês têm tocado bastante, vocês são uma das bandas aqui em São Paulo que tem tocado mais aqui nesses últimos tempos. Vira e mexe, você vê um flyer com 90 em chamas. Vocês têm aí uns shows marcantes, assim, tipo, pro pior e pro bom e pro ruim, assim, uns que você fala, puta, que furada, e uns fodas, assim, que você... Ah, o que eu mais achei chato, nem foi furada, o que eu achei chato foi em Barueri, que a gente foi pedir água pro cara da casa, o cara veio dar um copo d'água, né? Poxa. Da torneira? Da torneira, né? Poxa, aí não dá, né, cara? Não que você seja exigente, mas o mínimo de respeito com a banda, né? Sabe, pedindo água, sabe... Tudo que é combinado não é caro, né? Geralmente a gente combina, todas as casas e pessoas que a gente tem combinado o show tem cumprido muito, muito certinho com a gente, né? A gente não tem tendo problema, né? Então, assim, e te falar de lugares e casas, tem tantos shows bons esse ano passado e 5, 6 anos atrás que não tem nem como mencionar, né? Tivemos shows bons no Rio, já foi show legal em Santos, aqui em São Paulo quase todas as casas a gente já tocou, Trackers ótimo, Zapata, Good Vibrations, J-House, Estúdio PPM, Feelings, nossa, Underground Club, várias casas, Cian lá na Zona Leste, o antigo Bar do Vlad, então a gente já tocou em várias casas aqui em São Paulo e todas, o pessoal sempre cumpriu tudo, o Estúdio Noise, né, clássico, né? Então eles todos cumpriram tudo com a gente muito bem, assim. Então não temos que reclamar, temos que só assim agradecer a galera pela palavra, que é importante. Sim, então antigamente eu lembro, não tão antigamente assim, tinha uma cultura de fazer aqueles shows pagos, né? Que você ia lá e vendia 40 ingressos e aí tipo tocava 50 bandas e uma banda famosa no final, né? Isso parece que tem acabado, então, pelo que você tá falando. Então, as casas têm feito direitinho, paga o cachê, às vezes não, dependendo... Mesmo, às vezes não paga cachê, mas dá alguma consumação. Mas é combinado, mas né? Tudo é combinado antes, né? Então, isso que é legal, assim. E só que, assim, o que eu tô vendo, assim, que as casas também estão ajudando mais. Por exemplo, às vezes a bilheteria fica só pras bandas, ou bilheteria metade banda e metade casa... dão alguma coisa de consumação, então o pessoal tá interagindo mais, entendendo que as bandas também precisam ter seus cursos de logística, de ensaio, né, de instrumento, então isso ajuda alguma coisa, né? Há um respeito na medida do possível. Na medida do possível, a gente sabe que as casas também têm suas dificuldades, não é fácil manter também. E tocamos uma casa legal também em Santo André também, que o cara fez sempre gente boa, Cactus lá em Santo André recentemente. Foi um show bem bacana, assim, casa extremamente decente com a gente. Oh, que bom que tá mudando, né? É. E sobre influência de vocês, assim, porque a gente tá conversando em off aqui que vocês têm um som bem característico de punk do subúrbio aqui mesmo, assim, aquela levada, aquela cavalgada na guitarra, que na minha opinião é uma coisa bem clássica do Brasil, assim, você não vê em muitos lugares esse tipo de som, e eu acho que vocês, o Pé Sujo, são meio que a nova... Não vamos dizer nova safra, que parece que é uma mercadoria, mas a nova galera que tá fazendo isso e bem feito, assim, né? E qual que são as influências musicais de vocês que vocês... quando vocês começaram a tocar, que influenciou pra fazer o som? Ah, de punk rock, lógico que o punk rock paulistano, brasileiro, né? Nessa, eu acho muito louco também. Essa identidade nossa, eu acho chapada, assim. Aquele som de rua, de bater jaqueta, né? Sim. De moicano, do sabão de coco. acho chapada, assim, né? Então essa influência é fantástica. Mas eu particularmente, gosto muito de punk rock espanhol, acho muito bom, americano, inglês, da América Latina, ouço bastante coisa. Então são, assim, os lugares, assim, são as que, que mais me influenciam, assim. E influência... E de outros sons também, né? Desculpa ter te cortado. Não, que é isso. Pô. De outros sons também. Eu ouço, por exemplo, ska, ouço outras vertentes do rock que eu gosto muito também. Desde garagem, né? Até aqueles antigueira dos anos 70, 60, acho muito louco também. Ouço reggae. Eu ouço muita coisa de vários ritmos, de vários estilos, né? Isso acaba dando uma característica de menino suburbano que foi criado na periferia de Itaquera, que ouvia lá desde samba rock, ouvia também samba Bezerra da Silva, AGP, Almir Neto, né? Aqueles balanços americanos, né? Que vai desde Marvin Gaye e por aí vai. Sempre eu fui criado ouvindo muita coisa diferente, né? Brega brasileiro. Isso é muito característico, né? Na periferia, o punk. Porque eu lembro que era muito comum você ir nos botecos, tá tocando uns forró e tá os punk lá tomando pinga, ouvindo forró do mesmo jeito com todo mundo. É a nossa cara, é uma, né? É a nossa cara, né? De repente veio disso, essa característica, essa particularidade do punk do Brasil com essa mistura, né? E isso reflete o nosso som, por exemplo. Os caras da banda ouvem muita coisa também, eles gostam muito de várias influências do rock, do punk, do hardcore, né? Meu guitarra mesmo, ele curte muito garageira, grunge. Então daí se perceptiva nos toques da guitarra dele. E aí sim vai, né? O batera já tocou em uma banda profissional de ska. O baixista também já tocou em outras bandas de hardcore e tal. Então cada um traz sua influência e joga lá. Sim. E aí agora vamos ouvir mais dois sons aí então pra ver essa pegada brasileira. Brasileira no bom sentido, né? Eu acho maravilhoso. A gente tem nossa característica que tem que ser valorizada também. Sim, boa. Vamos então ouvir agora Ficar Parado e Nos Guetos, e aí a gente volta aí de novo. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente tá aqui com 90 em Chamas aqui, banda punk da Zona Leste. Não só da Zona Leste, né? Tem mais gente de outros lugares, né? E a gente acabou de ouvir aí... Tá ficando globalizado. É, tá globalizando. E aí a gente ouviu Ficar Parado e Nos Guetos. É, a gente tava conversando aqui sobre influências de vocês. E o que, que vocês têm ouvido de novo aí? Porque você também divulga bastante som, faz bastante coisa. Você tem ouvido bandas novas aqui de São Paulo, do Brasil e até também de outros lugares? Mais São Paulo, né? Do Brasil, algumas coisas que o pessoal me manda, né? Por exemplo, esses dias eu vi uma banda acho que do Acre, chama Senhor Caos. Achei muito legal, assim, curti muito. E o pessoal tem mandado bastante coisa do Brasil todo. Eu não lembro de nomes aqui, mas assim, gente do Sul, Nordeste, Norte, tem mandado bastante coisa. Eu tenho ouvido e lendo muita coisa, o pessoal escrevendo bastante coisa também. Isso é muito bacana, né? Mas assim, eu tenho ido em muito show aqui em São Paulo, assim. E tô me surpreendendo, assim. Tem muita banda boa no underground, não só dentro do punk, assim, né? De vários estilos, assim. E tem me surpreendido com a boa qualidade de coisa que eu tô vendo aí. Tem uma geração legal aí. Só precisa ser melhor trabalhado isso pra divulgar mais e trazer um público pra esse tipo de pessoal. Mas que tem muita coisa boa, tem aí, de bandas, hein? Então tem coisa, mas tá faltando divulgar. Será que é trabalhar isso? Melhor. Falta num lugar centralizado, assim, sei não, lá. Não centralizado. Um jornal... Assim, a gente criar meios dentro da internet mesmo, né? Que é uma ferramenta bacana, de divulgar melhor essas bandas, assim. Tem muita coisa legal, assim. E que eu falei, muita gente gravando e fazendo coisa de qualidade, assim. E a gente tá falando de influência musical, e você também antes falou sobre zine, várias coisas. E influência na letra de vocês é bastante politizada, né? E influência política, cultural, assim, que vocês têm? Coisa que vocês leem, coisa que vocês... filmes, essas coisas mais... Que sai um pouco da música, né? Porque o punk, ele é bastante vasto, tem bastante Cara, coisa. Eu leio... De livro não tenho lido nada no momento. Eu tô lendo muito artigo, muito matérias de algumas páginas de internet. Artigos bacanas, vendo muito entrevistas, né? Dentro do campo esquerda, progressista e anarquista também. Digo eu, né? Os meninos não estão aqui. E tenho visto, assim, bastante gente surgindo aí. Algumas coisas, alguns caras eu gosto de ver falando, né? Algumas pessoas discordam, outras não. Eu gosto do Safat, né? Safatli. É, acho que ele fala muito bem, ele tem uma ponderação, uma visão, assim, ele... Lógico, todo mundo tem... A gente tem nossas utopias e tudo, mas ele tem uma noção de realidade muito, muito grande do que está acontecendo no país. E outras pessoas do pensamento de esquerda, né? Então, eu particularmente tenho ouvido e lido muita coisa sobre isso daí. É uma reflexão que a gente tem que fazer do país no momento, não só do país, do mundo, né? Que tá passando por uma onda conservadora. Você vê isso crescente no mundo todo, né? Fascismo, alguns casos até nazismo crescendo no mundo, uma extrema direita perigosa. E então a gente tem que estar buscando visões de vários campos dentro da própria esquerda mesmo, dentro do anarquismo, de como se posicionar e tomar atitude em cima desse crescimento, né? E no meio cultural, você acha que nesses últimos tempos teve uma polarização, assim, política? Tipo, antifascismo, aí uma galera mais fascista, ou continua igual mesmo? Continua igual. Assim, né, se você for analisar na área cultural, o pessoal da esquerda ainda tem uma predominância muito grande, né? Apesar de a gente ter uma galera... Alguns conservadores, outros mais liberais e tal, assim, centro e tal. Mas na sua hegemonia dentro da área de cultura, você vê a galera de esquerda que tem uma predominância maior, assim. E aí, porque... Se isso vai ser acessível ou não é outra coisa. Mas, sim, assim, de característica de esquerda ou de centro-esquerda, muito grande. Mas melhorou bastante, né? O acesso a livro, essas coisas, sim. Ainda não é, né, nem o ideal, né? Porque o ideal seria, sei lá, na Argentina, eu fui uma vez lá, o livro tava muito mais barato do que aqui. Você comprar um livro é R$50 no mínimo. Ainda tudo... Salário de mim nunca aumenta, mas o resto tudo aumenta, né? Mas, por exemplo, nas casas de culturas, eu vou em bastante casa de cultura, né? Tem muito evento legal de gratuito, viu, cara? Por exemplo, esses dias eu vi um grupo muito bacana lá na casa de cultura Flávio Império, ali no Cangaíba, chamava Vitrola 90. Os caras tocam groove e samba rock, assim. Vitrola 70, perdão. Certo. ótimo, assim. Banda ótima, ao vivão, a galera dançando samba rock, rolando um groove. E assim, não tava tão cheio, infelizmente, né? Mas de graça e excelente, assim, né? E a galera colando. É, eu tenho acompanhado bastante coisa, não só de várias áreas da cultura, de vários meios, assim. Eu vou em muita casa de cultura e tenho visto muita coisa de graça e de ótima qualidade, assim. Algumas coisas antigas que eu não conhecia e coisas novas também. É, e, bom, sobre... A gente tocou no contexto social aí do país e do mundo, né? As coisas estão meio obscuras, parece às vezes que vai melhorar, piorar, mas não sabe se vai melhorar ou piorar, mas sabe que tem uma abertura para acontecer alguma coisa nova, não sabe para que lado isso vai ir, né? E na sua opinião, assim, você acha que a música ela tem um papel importante nesses momentos? Assim, ou é só... Porque tem essa discussão, né? A música, ela reflete a realidade ou ela também tem um papel ativo de mudança, assim? Você acha que as duas coisas, né? Você reflete sua realidade, seu sentimento, que o punk geralmente ele joga as suas vivências, né? A sua visão de mundo, a sua leitura de mundo e suas vivências, né? Não só o punk, eu vejo isso no hip hop também e outras culturas. Você joga a sua vivência e seu histórico de vida ali. Influencia sim, viu? Porque a partir do momento que isso você vê no comportamento, por exemplo, da periferia, quando você vê um menino que ouve funk, às vezes por falta de acesso à informação, que ele abraça algumas ideias que não era dele, né? E foi construindo de acordo com algumas músicas que ele foi ouvindo. E isso é marcante, né? Como o punk influenciou muito os anos 80 todinho, aqui nos 70, 80, né? Que isso chegou na periferia e pum! Levantou a galera. Era o som raivoso que o cara queria ouvir, aquilo falava da vida dele e, sabe, ele queria jogar tudo pro alto. O país estava vivendo, quer dizer, no final de ditadura, anos 70, começo de 80 ali, né? Abrindo para um processo democrático. E é o cara queria ouvir, o cara queria ter voz para falar. Você vê como influencia, né? E o punk chegou na hora certa, que o cara precisava gritar, né? Como o rap chegou no... Né, teve uma sua força no final dos anos 80, começo de 90 também. E assim vai. O samba... Sua trajetória lá atrás também, né? Que era uma música marginalizada, também falava, era a música do povo. E tudo que vem do povo e que vem dos guedes, o pessoal tenta desqualificar ou marginalizar, né? Isso é notório. Ou cooptar, né? É, cooptar pra vender, né? Mas de começo desqualificar. Isso é muito ruim, né? E eu acho que esse acho que foi o grande erro do rock, assim. O rock hoje ele não atinge muito a molecada da periferia, porque ele virou um som pro pessoal de classe média, cara. Um som pra poucos, um som elitizado. Tipo assim, a galera consciente, sabe? Que toca num evento que não é acessível pra essa galera da periferia, sabe? O rock de rua mesmo, o rock que chegava, que falava pro moleque, mas vamos sair, ficar louco e vamos causar, sabe? Vamos contestar, ter sua família, contestar tudo aí. Não chega mais pra essa galera, entendeu? Então o rock ficou um som pra meia dúzia de gente. E não chega mais. É um dos motivos também que teve essa... Que ele não tem essa ascensão. Ou se você vai em show de rock, por exemplo, ou das bandas, até pra entrar em muitas rádios aí, sabe? Você manda som, os caras fazem que nem. Não tem jabá, né? Não tem jabá, então fica isso daí. Então você não renova, ou quando renova é aquela coisa bem. Que você vê que é uma banda que cria uma identidadezinha ali pra vender 2-3 anos. Mas não é um cara raiz mesmo, uma mina raiz que vem com uma bagagem, sabe? Que vem pra chutar o balde. E a consequência é isso aí, você não consegue renovar uma cena. E o rock tá pagando muito caro por isso. É, pouca gente fala disso, mas dizendo por aqui pela Desobediência Sonora que a gente entrevista a banda punk e movimento social. Mas é muito comum você ver muitos punks aí nos movimentos sociais e de reforma agrária, muito. De sem teto, todo canto. E tem, sempre tem, né? É lógico. E aí vamos ouvir então mais duas músicas aí. É, Não Tente Se Esconder e a música que vocês têm tocado mais, que é o single Isto é Violência. É, esse som aí é o nosso hit. É o hit, vamos tocar o hit então. Então vamos, a gente já volta aí. Violência e a denutrição. Estamos de volta aí com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E aí a gente voltou depois de ouvir os dois sons aqui do 90 em Chamas, que é Não Tente Se Esconder e Isto é Violência. E aí é hora de despedir, meu. Pô, valeu aí por ter colado aqui pra trocar essa ideia. E aí fica o espaço pra você falar o que você quiser, divulgar o som, onde pode encontrar e tudo mais. Ah, primeiro eu quero agradecer a Antena Zero, o programa Desobediência Sonora, o Sua, né, o Chiclê. Poxa, é muito legal assim, ter um espaço como esse, que dá voz às bandas do underground, dá voz às bandas, não só bandas, grupos, né, movimentos e outras, todas as outras expressões, que às vezes não tem um espaço pra falar, né? E, então assim, eu agradeço demais. O 90 em Chamas hoje está comentado em várias partes das redes sociais aí, Instagram, Facebook, tem nosso álbum no YouTube, plataformas digitais. Lá também tem a nossa agenda, né? O pessoal só procura lá, a gente está bastante ativo aí. E que a gente que depender da gente para contribuir com o underground, com punk, com movimentos sociais e com todas as atitudes progressistas. Né, e que venha melhorar alguma coisa nesse país, que a gente está aí à disposição. E vamos aí, sempre somar. Da hora, então valeu. Quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, acessa todas as quintas-feiras às 6 horas antena0.com. Quem quiser ouvir depois, que não puder ouvir esse horário, acessa o Mixcloud, procura lá Antena Zero, que tem toda a programação da Antena Zero, vários programas legais. E quem quiser acessar todos os programas e os projetos do Desobediência Sonora, acessar o site desobediênciasonora.milharal.org. Valeu, até a próxima aí. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuk. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.